Um, dois. Som, teste. Um, dois, teste. O microfone está aberto pra mais um cabra da peste. Não vim pra me curvar, eu vim pra conquistar, multiplicar atitude de uma forma popular. Eu rimo daquele jeito que você não gosta, porque sou das antigas. Tô cagando e andando pra você que não gosta, mas não quero briga de 88 para cá. Só quem é sobreviveu, é isso aí, seu pé de barro. O Herco desenvolveu. Cidade aí, Carvalho, Zona Leste. Não para, eu vou dizer pra você como é a minha área. Pipoca lá, pula, rincha como mula. A boca fica muda, olhando pra lua. Se ligou, tá ligado que o estilo é anatômico. Rima premeditado, pensamento biônico. Com metáforas encantadas, minha palavra exorciza. Quem gosta, gosta, quem não gosta é suicida. Aqui, um brasileiro com raciocínio diferente. Essa é a química que incomoda muita gente. A perseguição através do rap, a mente que empaca. Quem deve já fugiu, com medo de refletir. Na verdade, em forma de rima que flutua por aqui. Eu tenho essa chave e sempre vou usar, subtrair. Não, somar e multiplicar. Manos, micros, se extienden mezclando lenguaje. Hermandad que nos une construyendo paisajes. Nuevos juegos, juegos verdaderos de mi clero. Montar rimas y llegar al mundo entero. Con esmero, quiero con mi voz llegar a tocarte, inundarte, plamando en las calles ajenas este arte. Hip hop, sin colores, hip hop, sin distorsiones. Emociones nos embargan cuando dos banderas flaman a sí mismo sentido. Varios tonos, favelas unidos, desde Tumbes hasta Tacna. Saco cara por la roja y blanca, como Rey Pelé en la cancha. Brasil brilló por su acrobacia con el balón. Ahora estos sudacas ponen su sabor. Es lo que queda demostrado. Es lo que traigo el mucho, no piense que voy a pararme. Es lo que queda demostrado. Lo que traigo el mucho, no piense que voy a pararme. Es lo que queda demostrado. Lo que traigo el mucho, no piense que voy a pararme. Es lo que queda demostrado. Eu insisto, medito e digo qual os seus planos. Solitário, otário, achar que está abafando, vai pensando. Eu sigo lutando, contrariando, pra que o futuro do hip hop não seja momentâneo. Tá vacilando, quem se omite, só assiste. Contribuinte da malandragem artificial que alguns rappers exibem. Então critique, verifique quem é quem. Assassinou o hip hop, fez os ouvidos de refém. Vem que tem, a rima se propaga no ar e vai além. Aonde você nunca pensou em chegar, me atrapalhar não vai. Sujeito é incapaz, cê achou que é pouco então. Pode ouvir que tem mais, a sua existência produz uma decadência. Transforma uma cultura que talvez você não conheça. Então esquece dos comédias, só lamento. Xande Liu, MC, 100% veneno. Hermandade negra, puso el beat. No se pierde el lenguaje, yo soy de allí, ellos de aquí. O sea, con el ritmo trascendimos las fronteras. Sueño despierto, pero sueño pisando tierra. Una tierra sin bandera, donde pueda hacer rap sin barrera. Él es rima sobre rima, el color de piel puede ser cualquiera. Hoy es el año, es el 2006, en Brasil se mueve gente con el RAP. Clave, clase, clan, urbano estilo. Rapearé a todo pulmón, aunque no suene en vinilo. A mí no con competición, ni voces del padrino. Prefiero abrir camino con mi hip hop latino. Estou presente em qualquer canto, não me calo, bro. Manos e ticos, formaremos uma só nação. Estou presente em qualquer canto, não me calo, bro. Vamos em frente, juntaremos nossa gente. Estou presente em qualquer canto, não me calo, bro. Manos e ticos, formaremos uma só nação. Estou presente em qualquer canto, não me calo, bro. Não é o mapa que determina da onde você vem, nem quanto tem, se for pelo bem. Chega e tem sempre alguém disposto a ajudar. Ignorar é burrice, traição é óbito. Defeito que a rua não admite, o fato vive. E mesmo caído tem quem pise. Inveja mata na febre, a prece que me esquive. Atos equivocados, lembrei do Palmeiras naquele show. Pouco fomos barrados, só artista por favor. Engraçado o vovô chiando, olhando torto da velha escola. O que? Nunca rimou nem quando novo. O vento sopra, poeira baixa e nada sobra. Essa ilesa e cada ofensa fez a minha plataforma. Me mostre mais respeito que eu controlo minha língua. Boca bem fechada, nem pra mosca. Você não concorda? Mostre mais respeito que eu controlo minha língua. Boca bem fechada, nem pra mosca. Você não concorda? Me mostre mais respeito que eu controlo minha língua. Boca bem fechada, nem pra mosca. Você não concorda? Me mostre mais respeito que eu controlo minha língua. Igualdade, é o que é, mano. Não tirando mais aí, aqui só interessa. De aliados, foda-se quem não gosta dos aliados, meus.